Não, se eu cair na pista eu não vou voltar não. Acelero Honda e eu tô na contramão. Yeah, tô passando a milhão. Toda essa fumaça ofusca sua visão. Se eu cair na pista eu não vou voltar não. Acelero Honda e eu tô na contramão. Yeah, tô passando a milhão. Essa fumaça ofusca sua acelero, visão. Acelero, manda na pista de fuga, gastando pinedro. Cinema, tudo meu vidro, fumei causa crise na puta. Se passa do lado, minha gig te fura. Essa bala no peito dentro, corta a curva. Sua mina sentando, cortando minha cura. Acelera, acelera, minha mente desfruta de ronda. Do nada, rindo na madruga. E se acelera sem você, perde mais. Tô dando meu motor só pra ficar veloz. Sua beat se passando, sempre quer mais. Acelero na raiva, sal de Rose. Isso não me faz speed. Cê pede pra mim. Sempre vou dirigir. Até a sombra cair. Vi um cara morto ontem na TV falando coisas que eu não queria ouvir. Ele apoia a NASA e quer me derreter, vai perder o país se for resistir. Essa faixa é mix, tipo popurri, vai fazer chorar, vai fazer sorrir. Derretendo aço, vai te consumir, cês vão me assistir tipo BBB. Paga o pay per view se quiser me ver, tô ganhando tudo que eu puder escrever. Cês não fazem nada, cês não criam nada, cês fizeram é nada e nunca vai mudar. BDK é bala de AR-15, corta a pele fácil tipo uma navalha. Vou brecar essa rima pra voltar pro tema, essa é minha trip, eu vou te conduzir. Supra Secret, Autobahn, radares vão explodir. Relaxa igual de Azepam. Dourado 2JZ, batendo nos Red Suns. Gostosa no TBT, molha a pulso e me hidratando. O que eu faço é faz when I make you feel. É que eu sou fã demais, show baby, I'm a real. O que eu faço é faz when I make you feel. É que eu sou fã demais, show baby, I'm a real. Se eu cair na pista eu não vou voltar não. Acelero Honda e eu tô na contramão. Yeah, tô passando a milhão. Toda essa fumaça ofusca sua visão. Se eu cair na pista eu não vou voltar não. Acelero Honda e eu tô na contramão. Yeah, tô passando a milhão. Toda essa fumaça ofusca sua visão.